Alô, alô, já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo? Oi? Sempre? Ah, então, estamos ao vivo aqui mais uma vez na Rádio Aconchego 88.5 FM. Você da Várzea, Engenho do Meio, estão escutando o Homo Geográficos, um podcast sobre geografia. E hoje trouxemos mais dois convidados, então vou pedir para os dois se apresentarem. Então, estou aqui com dois professores, né? Rodrigo Dutra e Oswaldo Girão. Então, se apresenta, dizem mais o que vocês fazem da sua vida, além de cuidar dessa barba aqui, além de cuidar desse cabelinho. Então, me diga aí. Diga aí, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Obrigado, Arthur. Obrigado, João. O Homem Geográficos aí. A gente está aqui para conversar. Eu sou o professor Rodrigo Dutra. Sou professor do Departamento de Ciências Geográficas aqui da UFPE. Trabalho com História do Pensamento, Epistemologia da Geografia, mas já trabalhei também com estudos ambientais, mapeamento de áreas, e eu que agradeço aqui por estar aqui participando aqui da conversa aqui com vocês. Boa noite a todos. Agradecer o convite aí do João Marcelo e do Arthur. Meu nome é Oswaldo Girão e também sou professor do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e ministro das disciplinas de geomorfologia e climatologia. Tá? E trabalhamos basicamente com a parte da geografia física e estamos aí justamente para tentar elucidar algumas questões relacionadas justamente aos estudos correlacionados à geografia e à aplicabilidade da nossa ciência nesse universo urbano. E hoje, com esses dois feras aqui da UFPE, nossos professores, a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre para que serve essa geografia, né, que a gente fala tanto. Então, os grandes planaltos brasileiros, a Ásia das monções, os domínios morfoclimáticos, os fusos horários, as vegetações, os climas tropicais e essas categorizações geográficas vistas por todos nós no ensino básico, acabam por caracterizar a geografia como uma ciência de descrição do mundo. Yves Lacoste, em sua mais conhecida obra, A Geografia, Isso Serve, em Primeiro Lugar, para Fazer a Guerra, fala da geografia escolar como uma disciplina maçante, mas antes de tudo simplória, pois, como qualquer um sabe, em geografia nada há de entender, mas é preciso ter memória. De qualquer forma, após alguns anos, os alunos não querem mais ouvir falar dessas aulas que numeram para cada região ou para cada país, relevo, clima, vegetação, população, agricultura, cidades, indústrias. Mas, muitas vezes, a geografia que nós conhecemos ou nos recordamos é ainda aquela geografia de síntese que nossa professora comentava. No entanto, a geografia como ciência percorreu um longo caminho. Assim como as demais ciências, a geografia teve diversas inovações teóricas e epistemológicas a partir do contexto histórico e geográfico em que se encontrava. A história do pensamento geográfico é longa e cheia de discussões teóricas e epistemológicas. A geografia se renovou muitas vezes, desde os primeiros estudiosos naturalistas, com expedições marítimas e a contemplação da paisagem. O mais conhecido é o Alex von Humboldt, com sua obra Cosmos. E mais à frente, temos a geografia clássica, tendo Frederic Ratzel e Vidal de Lablache como antagonistas, com novas abordagens metodológicas, muitas advindas do positivismo de Auguste Comte. A nova geografia rompeu com a abordagem vigente, trazendo o neopositivismo, tendo como núcleo de fundação o Círculo de Viena com preposições rigorosas para a ciência moderna, entre elas o objetivismo, o verificacionismo e o uso da lógica matemática. Tais critérios foram utilizados na nova geografia, com o uso de modelos matemáticos e estatísticos. Por fim, nasce como reação à nova geografia a conhecida geografia crítica, corrente de pensamento muito fluente, principalmente pelo marxismo e a fenomenologia. Afinal de tudo, os problemas da geografia só dizem respeito aos geógrafos? Quais os intuitos de tal ciência? A geografia serve para quê e para quem? Como anda a geografia hoje? Segunda vez, me lembro, por Primeiro bloco do nosso programa. Finalzinho do começo, finalzinho da introdução, a gente falou das perguntas, né? Os problemas da geografia dizem respeito só aos geógrafos e qual o intuito da geografia, né? Nesse primeiro, a gente vai tentar pensar nisso. Qual é o objeto de estudo da geografia? Uma disciplina do currículo básico da educação, sendo um nome comum e conhecido no pensamento de todos. Traz com algumas partes dela, como mapas, zonas climáticas, geopolítica, indicadores, demografia. Muitas vezes parece só uma longa e detalhada descrição de diferentes locais. Mas a geografia, a ciência, faz o quê? O que ela se propõe a estudar e o que dá o diferencial que caracteriza um estudo como geográfico? Agora eu vou passar a bola, né, para os nossos colegas tentarem abrirem esses questionamentos. Bora lá, João. Essa pergunta é uma pergunta que não é tão simples assim de responder, apesar da geografia ser uma disciplina que já está aí, em termos modernos, desde o século XVI, século XVII, mas isso não é tão simples. Bom, eu sei que a pergunta é sobre a questão da ciência, né? Da geografia enquanto ciência, mas é importante a gente conceber que o geográfico, ele é algo inerente ao que nós somos, né? A realidade ela é espacial. E quando a gente fala geográfico, a gente está muito se referindo ao homem. Mas, em termos gerais, vamos lá para a questão do que a geografia estuda. Isso varia muito de acordo com a corrente. As definições em termos específicos, elas realmente variam muito. Mas se tem algo que parece que é comum, vamos dizer assim, a todas essas diversas definições, é que a geografia ela estuda a dimensão espacial da construção do homem em relação à natureza. Então, daí a questão da agricultura, a questão da espacialidade. Vamos lá, ó. Espacialidade. Esse sufixo, dade, né? Afixo, né? Sufixo, dade. Ele se refere em relação ao espaço, espacialidade. Tem alguns autores que vão na definição do objeto, vão por esse lado. O dade, ele se refere justamente ao estado ou à situação do radical espacial, né? Então, é como se fosse a situação espacial, o estado, né? Essa situação espacial da construção do homem em relação à natureza. E daí a gente estuda os bairros, essa dimensão espacial dessa construção. Mas é importante também, não se alongando muito, que dentro do estudo dessa construção espacial, da relação do homem com a natureza, os campos da geografia elas vão desde das áreas mais humanas até das áreas mais naturais. E isso é normal, então não tem nada de errado, de repente, dentro do curso de geografia ou da pós-graduação em geografia, você ter trabalhos de cunho econômico, ou você ter trabalhos de cunho geológico. Assim como a realidade não funciona com essas divisões abruptas, né? A geografia também é assim. Então, nesse sentido, ela é ampla. Por isso que eu falei que a geografia é algo que faz parte da nossa existência, assim, vamos dizer, porque ela envolve desde a discussão do estudo da questão do pertencimento ao espaço até o estudo dos processos físicos naturais mais das ciências hardes, vamos dizer assim. Você acabou de dizer um pouco da ideia até do próprio nome do programa, né? Tudo mais, o Homo Geográficos. Né? É isso aí, viu? Ter esse pertencimento ao espaço e viveu esse espaço em todo momento, né? E mostra que o termo é totalmente adequado para o programa. Exato. Diga aí, fala aí. Exato. E aí, Girão, no caso da área de geomorfologia, tem alguma diferença? Não tem? Trabalha ainda assim? E aí? Vê só, Arthur. A questão que o Rodrigo bem colocou versa justamente sobre a questão dessa complexidade do estudo geográfico. E, na verdade, como ele bem colocou, a geografia que trabalha dentro de uma dicotomia que, ao menos no meu entender, ela de certa forma atrapalha um pouco o desenvolvimento da ciência, atrelada a essa questão dos aspectos físicos, naturais e socioeconômicos, culturais, antrópicos em linhas gerais, ela é justamente a base dessa questão, dessa complexidade espacial. Eu recordo que o professor Roberto Lobato Correia, ele sintetiza a questão do objeto de pesquisa da geografia como a questão da organização e reorganização do espaço, do chamado espaço geográfico, né? E o que é o espaço geográfico? É aquele espaço que sofre a transformação a partir da demanda social. Então, espaços naturais que passam a ser ocupados, como, por exemplo, os espaços aqui da região, as áreas aqui de várzeas do Rio Capibaribe, aqui do Riacho do Cavoco, áreas de morros aqui próximas à divisa com o município de Camaragibe, ou aqui mesmo ao norte do município do Recife, são áreas que apresentam aspectos físicos naturais que apresentam certas limitações à ocupação, mas em contrapartida aspectos de caráter socioeconômico, como por exemplo a questão de renda, leva as pessoas justamente a habitar espaços considerados de risco. Então, espaços de encosta, espaços de planícies fluviais sujeitas a inundações. Então, a complexidade espacial nos dá justamente essa possibilidade de avaliar como a geografia ela é útil no sentido justamente de avaliação das dinâmicas de caráter socioeconômico, mas também das dinâmicas que o meio físico nos apresenta. Então, a questão do estudo geográfico, ele tem relevância na medida em que ele vai justamente reconhecer toda essa miscelânea de aspectos, como o Rodrigo bem colocou. Então, há aspectos físicos de relevo, da geomorfologia, climático, da fitogeografia, ou seja, da cobertura vegetal, mas também há um aspecto urbano. Então, áreas habitacionais, áreas comerciais, áreas industriais, e aí vem também dentro dessa questão urbana, questões culturais. Então, quem habita esses espaços? Quem habita esses lugares? Ah, então, apesar dessa dessa nuance que ainda hoje persiste em alguns segmentos da sociedade, da geografia como uma ciência decorativa, uma ciência passiva, de memorização, em que eu lembro bem nos meus tempos escolares, na década de 80 do século passado ainda, quando se referia à geografia, como geógrafo ou professor de geografia, com aquele indivíduo que ele tinha a obrigação de reconhecer todos os nomes de capitais de todos os países do globo, ou das margens direita, os rios da margem direita e esquerda do São Francisco do Amazonas, e são questões que estão dentro dessa nuance de memorização, quando na verdade o professor de geografia, o geógrafo, o bacharel de geografia, ele tem uma relevância social na medida em que ele vai abarcar vários segmentos que compõem esse espaço geográfico, seja ele físico, natural, seja ele socioeconômico. Daí a geografia ela ser uma ciência realmente que vai trazer para o estudo da geografia, do espaço geográfico, vários elementos de outros campos científicos, mas sempre trabalhando dentro dessa questão da dinâmica geográfica em si. Como o senhor falou, né, interessante essa... eu particularmente acho bem interessante essa ideia de abarcar também os fatores culturais, que a geografia, como o professor fala, o físico e o humano estão muito separados sempre, né, na ideia. Assim. Aí nessa eu queria até fazer uma pergunta... Vocês, como professores, assim, com muita história na geografia, em que momento se depararam com a primeira temática, assim, que quebrou a cabeça e pensou, geografia é isso também, que abriu, assim, esse horizonte do que era o que a geografia pensa? Ô, João, aí eu posso falar da minha história, assim. Na verdade, como eu vim da área física, porque eu fazia, na minha iniciação científica, eu trabalhei no Pantanal Sul-Mato-Grossense, fazendo iniciação científica, cavando buraco, essa coisa assim, cavando trincheiras, né? Aí, quando eu fui para o mestrado, eu fui fazer mapeamentos. E querendo ou não, isso é um defeito da formação, não é específico aqui do curso de geografia da UFPE, mas de uma forma geral, que é essa formação mais ampla. Então, e talvez seja até um defeito de onde eu me formei, enfim. Mas de uma forma geral, a gente observa um problema de formação dessa visão geral, que inclusive eu espero estar tentando sanar com os alunos de introdução à ciência geográfica que eu estou ministrando. Eu só sei que depois do mestrado, trabalhando com mapeamentos, veja, o Girão estava falando da questão da espacialidade. Eu sempre trabalhei com essa questão do espaço. E o geográfico, ele tem muito... Eu vou chegar lá no que me espantou. Mas só para vocês entenderem. Porque o geográfico, ele... É um foco, né? É o olhar geográfico que você coloca sobre o objeto. E essa dificuldade... Então, é normal a gente carregar essa dificuldade de perceber o espacial do fenômeno. Então, por exemplo, a geografia estuda a economia? A geografia estuda a sociologia? A geografia estuda a geologia? Estuda, porque a economia ela também tem a sua... dimensão espacial. A política também tem sua dimensão espacial. A geologia, assim como a sua importância dentro dessa construção social que o Girão colocou. Então, essa questão de você perceber esse enfoque geográfico, que é a questão espacial, a gente observa muitos alunos até se formando em outras universidades, a gente vai participar de banca também em outros lugares, e você vê o aluno com dificuldade de perceber esse geográfico. Então, por exemplo, ele estuda a criminalidade de Salvador ou de Recife, mas ele não traz o geográfico, porque, por exemplo, a gente pode estudar a criminalidade com o índice de criminalidade, mas qual que é o enfoque geográfico? Como que isso se manifesta em termos de área? Quais são as áreas onde tem maior criminalidade? Quais as áreas onde tem menor criminalidade? Por exemplo. Assim como a questão da produção agrícola. A gente pode trabalhar a evolução agrícola a partir de índices econômicos. Mas esse índice econômico, a gente também pode reverter isso em termos espaciais. Quais áreas são mais produtíveis? Quais áreas têm maior rendimento em relação à produção? Então, essa questão do espacial... logo que eu entrei no doutorado, aí eu comecei a estudar muito filosofia. Então, a primeira vez que eu comecei aí você perguntou, o que, que te chocou? Quando eu entrei nessa discussão filosófica, acho por isso que eu nunca mais saí. E estou aqui até hoje e tal. Mas por quê? Porque, de repente, quando eu comecei a estudar, veja, Kant, o espaço em Newton, e aquela os aspectos básicos da noção de espaços dentro do conhecimento ocidental, aí que eu é como se tivesse tudo clareado. Você sabia, mas meio que estava sobre a névoa. Aí, quando eu comecei a discutir essa parte mais filosófica, que eu, nossa, aí as coisas de repente... E é uma coisa muito louca mesmo, porque é uma chave que vira, né? De repente, você está percebendo os diversos fenômenos geográficos e como eles se conectam e tal. E a minha área, eu trabalho muito com isso, né? Com a teoria dos sistemas, teoria da complexidade. Então, acho que foi o que mais me espantou, até nessa questão do físico-humano, dessa integração, foi quando eu comecei a ler filosofia e foi tentar entender o espaço, e daí a minha experiência geográfica, aí eu, com as leituras filosóficas e com aquelas experiências práticas que eu tinha, aí eu acho que aí que foi o salto qualitativo no início do meu doutorado. Tá aí. Certo. É uma questão também que eu fiquei aqui pensando um pouco, é em relação à geografia acadêmica com a geografia escolar. Então, a gente comentou um pouco do livro do Yves Lacoste, né, dessa categorização da geografia, e acaba sendo algo meio de memória e tudo mais, mas aí a gente vê na academia, quando a gente entra, quando a gente começa um curso de geografia, a gente vê uma complexidade muito maior com o que a gente viu na escola e tudo mais, né, em relação a clima, vegetações, biomas e tudo mais. Então, queria saber um pouco mais como que anda e como que está sendo esse diálogo entre a geografia acadêmica e a geografia escolar, até em relação ao espaço, né? Porque eu lembro de uma professora dizendo que, lá do segunda, terceira série, comentando que a geografia seria uma ciência de síntese e tudo mais, né? Então, o Rodrigo comentou que a geografia estuda economia, estuda sociologia, estuda climatologia, e aí a professora chama de uma ciência de síntese. Então, aí eu fiquei até nessa questão e tudo mais. Enfim, veio à cabeça agora em relação a essa geografia escolar, né? Como que está se andando em relação ao objeto da geografia. Ok, Arthur. Pessoal, essa questão da geografia, há ainda um certo distanciamento da academia com relação à geografia escolar. Aliás, na verdade, sempre houve, né? Infelizmente. Quando, na verdade, o que é que a gente percebe? Na universidade, você tem as disciplinas, os conteúdos básicos da ciência geográfica e, logicamente, tem também as disciplinas de educação. Tá? E aí, o que é que acontece? A academia, ela, por conta desse distanciamento da sociedade, infelizmente, quando, na verdade, ela deveria interagir muito bem com isso, ela, de certa forma, se afasta justamente do que é o dia-a-dia da escola. O que é o dia-a-dia de uma escola pública com 50, 60 alunos, no espaço que deveria ter 30 alunos? Né? Todas aquelas vicissitudes correlacionadas a alunos que têm problemas familiares, têm problemas de renda, têm problemas relacionados, inclusive, a como chegar à escola, porque não há passagem. Então, essas questões que são um campo, vamos dizer assim, um amplo campo de conhecimento, até de aplicabilidade do conhecimento geográfico, muitas vezes ela não é percebida pelo professor. Tá? E a própria universidade, ela infelizmente também não realiza esse link. Tá? A universidade, ela tem um tripé, tá? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas o menos praticado é a extensão, que é justamente a saída dos muros da universidade, adentrando ao universo da sociedade. Então, o ensino ele se desenvolve, a pesquisa se desenvolve, mas essa extensão que deveria existir junto a comunidades, junto às próprias escolas, principalmente em cursos de licenciatura, infelizmente ela não se realiza. Tá? Então, isso é um percalço que cria esse vazio entre a universidade e as escolas. E aí você tem, você ministra conteúdos, você trabalha com conteúdos de educação, de conteúdo especificamente da geografia, mas a realidade na escola é outra. Tá? Inclusive na escola privada também. Porque aí você já tem outros tipos de características, as dificuldades já são outras, mas que muitas vezes não são percebidas dentro da universidade. E aí o universo, essa diferenciação do universo, de certa forma, cria uma certa ruptura daquilo que você vê na universidade e aquilo que você vai encontrar na escola, você vai encontrar como realidade. Ah, então, de certa forma, isso também ainda mantém um certo ranço da geografia, como ainda essa disciplina, em determinados aspectos, de caráter passivo, decorativo, de memorização, na medida que você não tenha uma aplicação. Porque, na verdade, você poderia ter aspectos de aplicabilidade amplos. Tá? Resgatando o que o João Marcelos colocou, por exemplo, quando a gente se identificou com a geografia, com essa amplitude que ela apresenta, eu me lembro que quando eu comecei o meu mestrado, a minha ideia era trabalhar no Agreste, no município de Santa Cruz de Capibaribe, um município que é, já na época, início da década de 90 do século passado, que já estava pujante com relação à produção de confecção, mas tinha o velho problema de falta de água. Então, qual era a minha questão? Era estudar por quê dos baixos índices pluviométricos, da ausência, vamos dizer assim, da disponibilidade de água para aquela população. Quando eu começo a realizar o estudo, o que é que eu me deparo? Me deparo com a questão de relações de poder. Relações de poder correlacionadas ao quê? Havia água, porém havia desvio de água, havia agricultores que faziam determinados desvios e que minimizava a chegada de água para a população de Santa Cruz. Quer dizer, eu saí de um viés especificamente físico e adentro a um viés socioeconômico. Tá? Então é aí nesse momento que a gente percebe a complexidade do espaço. Né? Então você tem nuances físicas, tem nuances sociais, tem nuances que estão correlacionadas às relações entre os indivíduos, que na verdade ela vai produzir espaços. Tá? E dentro de espacialidades, por exemplo, do município, da cidade de Santa Cruz, você tem espaços que eram beneficiados pela água e outros não, como a gente também percebe aqui no Recife. Você tem bairros que não faltam água, mas você tem bairros que passam 15, 20 dias sem água. Tá? Isso está correlacionado com essas relações, porque há uma prioridade do setor público, dos gestores, para aquele que paga o IPTU, tá? E aquele que não paga, mas todos são cidadãos. E, na verdade, você tem uma diferenciação dessa cidadania dentro de um espaço urbano. Posso complementar o que o Oswaldo colocou? Não, é sobre essa questão da educação, do ensino. Porque, bom, primeiro eu faço coro a tudo que o Oswaldo falou. É uma situação mesmo que a gente vive. Aí eu lembro das minhas aulas de escola. Mas isso que o Lacoste falou é realmente isso. Era, você decorava 10 questões, a geografia era isso. Você decorava 10 questões para a prova. E daí fazia uns trabalhinhos, tal, aquela coisa. Mas realmente a gente tem esse problema dessa distância entre o acadêmico e o ensino. Mas a gente também tem que perceber que está mudando. Por exemplo, e é claro que a gente está ainda muito no início, mas, por exemplo, concurso para ensino em geografia é um dos que menos tem ainda. Então, o profissional, o professor especializado no ensino de geografia, é ele que vai ajudar a gente a fazer essas pontes. E o nosso departamento, por exemplo, nós temos professores igual Kennedy, a Vanice, que são o pessoal que desenvolve esses trabalhos de extensão. E mesmo a estrutura curricular do curso, por exemplo, de quando eu fui formado, eu fui ter didática só no terceiro ano. Os alunos agora têm didática no terceiro período. E tem outras disciplinas, fundamentos de educação, políticas educacionais, tem avaliação de aprendizagem, etc. Diversas disciplinas pedagógicas, até chegar no quinto período e começar o estágio. E depois disso, ainda tem as disciplinas de cunhos pedagógicas, mais específicas com geografia, metodologia do ensino, pesquisa aplicada ao ensino, etc. Então, da minha formação para a formação de vocês, a gente já observa já um salto qualitativo. Então, é claro que isso é um movimento muito lento, inclusive porque envolve também aprofundamentos em termos teóricos e metodológicos, né? De como, dentro dessa estrutura arcaica que é o ensino, né, que remete ao medieval, a gente não precisa entrar nisso, mas como que a gente... existe todo um esforço já sendo feito pelos geógrafos, professores de geografia e tal, dentro da universidade. Só que até chegar como... Para isso se reverter em termos de políticas públicas, de apoio, é um movimento mais lento, né? E ainda mais considerando todo o nosso histórico de problema estrutural e etc., né, dentro da educação brasileira. Agora, outra coisa que eu queria falar é a questão da síntese. Porque... E é uma oportunidade que tem, porque é um tema, aquele negócio, né? A geografia é a ciência de síntese, a geografia não é uma ciência de síntese, como é que fica esse negócio? Aí eu vou colocar uma ideia. A gente, e eu falo, quem é aluno meu sabe, eu falo sempre muito isso, a modernidade, ela sempre carregou esse discurso de oposição, de você afirmar uma coisa em oposição à outra. Então, a gente jogou... A geografia clássica era atrasada em relação à nova geografia estatística. A geografia crítica, a nova geografia era atrasada em relação à geografia crítica. Então, essa ideia de síntese, ela foi muito criticada por essas perspectivas que se estabeleceram pós-década de 60, inclusive, aliás, pós-Segunda Guerra Mundial, vamos deixar claro. Então, ela passou por diversas críticas porque para eles se legitimarem, eles faziam crítica a essa síntese, que é uma das formas que você tem de legitimar a coisa. E a modernidade fez muito isso, né? A gente carrega muito esse negócio de embate, o ocidental. E daí essa ideia de síntese... Eu, por exemplo, fazendo meu mestrado, eu ouvi o pessoal, de vez em quando, acho que os professores deles deviam ter falado, que, nossa, esse negócio, essa ideia de geografia de síntese atrasou a disciplina muito tempo, tal, esse negócio... Mas aí agora eu me formei no final, no início de 2002. Para agora, eu já vejo que já não necessariamente cabe a gente ficar com essa crítica. É claro que a gente não vai fazer uma síntese da mesma forma que a gente fazia, mas também não era errado. Você está entendendo? Isso vai dependendo das questões do problema, do assunto, das questões que você está querendo tratar. E muitas vezes, dependendo do problema, por exemplo, problemas ambientais ou estudos totalmente nessa inter-relação entre sociedade e natureza, exige um poder de síntese. E a espacialidade, ela carrega essa ideia de multiplicidade, de convivência da multiplicidade. Então, desmerecendo as abordagens de geografia crítica e geografia... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é justamente a partir delas, aplicando uma abordagem marxista dialética numa situação, aplicando a abordagem sistêmica em outra, a gente consegue, de repente, fazer uma... Essa síntese ela pode retornar sem que seja reducionista. Você está entendendo? Respeitando as diversas multiplicidades. As novas gerações agora, as que estão chegando, já não carregam mais esse embate entre as abordagens críticas e entre geografia física e geografia humana, tal como, por exemplo, eu e o Oswaldo foi formado dentro dessa perspectiva mais crítica, que colocava também, e a gente já tinha uma tradição naturalista. Então, só para dizer que no ensino, a ideia de síntese, e até na pesquisa, ela não é uma... A gente não necessariamente precisa tratar ela como algo atrasado, porque ela não é, na minha ideia. Né? E... Para finalizar o bloco, né? A gente vai colocar uma música e já nós voltamos com o segundo momento. Pra lutar, se cair, levanta, mulher, segue em frente, rapaz, pra mudar. Hoje não vai ter pão nem leite, meu bem. Vamos ter que rezar outra vez. Pra lutar. cair. Levanta, mulher. Segue em frente, rapaz, pra mudar. É, hoje não vai ter pão nem leite, meu bem. Vamos ter que rezar outra vez. Mulher, sei que o trabalho machuca, fere o corpo, faz chaga. O amor não alimentará. De casa em casa, na luta verdadeira, tendo o povo de porta-bandeira. É pra lutar. Se cair, levanta, mulher. Segue em frente, rapaz, pra mudar. É, hoje não vai ter pão nem leite, meu bem. Vamos ter que rezar outra vez. Mas o trabalhador tem a infelicidade de ser um capital vivo e, portanto, carente, que a cada momento em que não trabalha perde seus juros e, com isso, sua existência. Como capital, o valor do trabalhador aumenta no sentido da procura e da oferta, e também fisicamente a sua existência, a sua vida se torna, e é sabida como oferta de mercadoria, tal como qualquer outra mercadoria. O trabalhador produz o capital. O capital produz o trabalhador. O trabalhador produz, portanto, a si mesmo. Então logo aconteça o capital não mais existir para o trabalhador. O trabalhador mesmo não é mais para si. Ele não tem nenhum trabalho e, por causa disso, nenhum salário. Mulher, sei que o trabalho machuca, fere o corpo, faz chaga. O amor não alimentará. De casa em casa, na luta verdadeira, tendo o povo de porta-bandeira. Driblando a vida no dia a dia, com arte, sendo o povo porta-estandarte. Na avenida, mesmo sem carnaval, construindo um dia de sol. Na avenida, mesmo sem carnaval, construindo um dia de sol. Na avenida mesmo, sem carnaval, construindo um dia de sol. Voltamos para o segundo bloco. E aí, ainda falando sobre a aplicabilidade da geografia, né? Então, segundo bloco, conversar o para quê e para quem trabalha o geógrafo, né? Então, alguns têm a sensação de que os geógrafos, a geografia, né, enquanto ciência, se encontra mais no âmbito acadêmico, né? Então, para quem está mais próximo do curso, percebe que o geógrafo trabalhou e trabalha com algumas instituições. A título de exemplo, né, a Superintendência do Desenvolvimento Nordeste, a SUDENE, a Instituição Brasileira de Geografia e Estatística, né, o IBGE, e a Agência Pernambucana de Águas e Clima, né, a APAC, né, aqui mais próxima da gente. Então, os geógrafos atuam basicamente no ramo de consultorias e ou nas esferas públicas aplicadas ao planejamento e ordenamento territorial, tendo a profissão oficializada por lei número 6.664, em 1979, conhecido como Lei do Geógrafo. Então, aí fica a pergunta, né? Qual é o papel do geógrafo e qual a importância desses profissionais, né? Então, quais as áreas de atuação que carecem da atuação de geógrafos e ainda não é explorada? Então, fica a questão em relação a essa aplicabilidade além, né, da própria universidade, do próprio âmbito acadêmico, né? Vamos lá, Arthur. Bem, veja, no caso da geografia, por ser uma disciplina, um campo de conhecimento, que ele vai justamente ter como elementos da sua constituição conteudística aspectos físico-naturais e antrópicos, na verdade, relacionada com sociologia, com a economia, com a questão cultural, inclusive, ela é um campo científico que ele tem uma ampla aplicabilidade. Tá? É bem verdade que essa aplicabilidade, muitas vezes, ela é tungada justamente por conta de determinados status quo que determinados campos científicos obteve acima da geografia. Eu cito um exemplo da questão da defesa civil. Da defesa civil a nível estadual, a nível municipal. É um campo de gestão que é dominado, por exemplo, por engenheiro civil, por geólogo, tá? E até mesmo pelo pessoal de serviço social, atuando justamente em áreas que sofrem com desastres, inundações, deslizamentos. E aí vem uma questão. A questão da defesa civil trata especificamente de processos naturais, tá? Então, inundação, movimento de massa, processo erosivo, enchente, são aspectos que são inerentes ao campo de conhecimento da geomorfologia. São processos naturais, tá? Então, há áreas nas cidades, especificamente aqui no Recife, em que há suscetibilidade a movimento de massa, ao deslizamento, como há áreas suscetíveis a inundações. Então, temos áreas elevadas, que são as áreas de morros, temos áreas de planícies, que são áreas sujeitas a inundações. Então, são áreas que, justamente, a partir desses processos, essa suscetibilidade gera a condição do risco. Então, pessoas que habitam nessas regiões que são potencialmente afetadas pelo deslizamento, pela inundação, estão em risco da ocorrência disso, tá? Desses processos. E aí vem a questão, por que essas pessoas habitam essas áreas? Tá? Habitam justamente por conta de um condicionante socioeconômico. Então, não há possibilidade de morar em áreas planas, distantes de rios, habitam próximas a ele. Ou habitam em áreas de encostas. Tá? E aí vem o poder público. Tá? Poder público que permite que essas pessoas habitem nessas áreas. E aí vem justamente a questão do evento. O evento de deslizamento que há em Abreu e Lima, agora no último dia 24 de julho, levou a mais de 10 óbitos, devido justamente à vivência de pessoas em áreas de encostas. E essas áreas não são desocupadas. Passam inicialmente por um processo de desocupação por conta das mortes, mas a posteriori, a ausência de manutenção, de fiscalização, as pessoas retornam. Estão suscetíveis a morrerem nos próximos invernos chuvosos. Então, a aplicação do conhecimento geográfico, especificamente nesse campo, está justamente direcionada a como o geógrafo ele tem a possibilidade de trabalhar tanto com o humano como com o físico. E a ausência desse profissional. Quando eu estava ainda no doutorado, em meados da década passada, eu fiz uma pesquisa com alguns órgãos de gestão de defesa civil para algumas capitais. Então, Recife, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, em busca de geógrafos. Tá? Eu só encontrei um geógrafo trabalhando na Defesa Civil de Curitiba. Em todas as áreas, em meados da década passada, não existia geógrafo. Tinha engenheiro, tá? Tinha geólogo, Né? Mas não tinha um geógrafo trabalhando. Tá? Justamente o geógrafo que trabalha com climatologia, que trabalha com a questão de dados pluviométricos, o geógrafo que trabalha com a dinâmica geomorfológica, tá? O geógrafo que trabalha com pessoas, inclusive. Tá? E aí a gente, o que é que a gente percebe essas políticas públicas para essas áreas de risco? Você tem justamente políticas que são aquelas chamadas políticas de cima para baixo. Então, o Estado, a Prefeitura, o Estado da Federação, ele impõe determinadas políticas à população e pouco ouve, ou não ouve a população. Tá? Então, você está lidando muitas vezes com pessoas que habitam já há duas, três gerações, estão ali há 40, 50 anos, avós moraram naquela região. E aí você vem com aquela política de erradicação da população de determinadas áreas, né? Esquece muitas vezes que você tem um histórico, você tem um sentimento de pertencimento àquela região que é desconsiderado pelo Estado. Tá? Então essa questão, eu me recordo, por exemplo, eu fiz um trabalho de campo na época eu trabalhava na Universidade Rural de Pernambuco, curso de pedagogia, e aí visitamos a cidade de Branquinha, às margens do rio Mundaú, em Alagoas. Tá? E aí identificamos, pós uma inundação, que muitas pessoas estavam com problema de depressão. Tá? Por perda de familiares, tá? Por perdas materiais. Tá? Então vejam que o evento em si, ele tem desdobramentos. Não é simplesmente a perda material, perda de vida, naquele momento. Você tem desdobramentos que levam, inclusive, a óbitos por conta da própria depressão. Então esses aspectos, muitas vezes, não estão inseridos dentro de uma política de gestão. Ah, e aí você tem, logicamente, um conceito de um corpo multidisciplinar, interdisciplinar, logicamente, mas que nos alerta justamente acerca da complexidade dos processos, né, que muitas vezes são tratados simplesmente como um evento que levou a óbito e que você deve minimizar esses eventos, quando, na verdade, a condição de ocorrência desses eventos, por exemplo, muitas pessoas colocam, todos os anos a minha região fica inundada. O que é que a prefeitura pode fazer? Em determinados casos, não pode fazer muita coisa. Se você mora numa área de fundo de vale, aquele rio ele vai alagar, ele vai sofrer enchente e inundação com uma certa recorrência. Se não todo ano, mas a cada dois, três anos, ela vai ocorrer. Tá? Há formas de minimizar, há caras. E muitas vezes o Estado não quer bancar. Então a questão da aplicabilidade está justamente na geografia, no reconhecimento de tais processos, no reconhecimento das possibilidades juntamente com a comunidade, no que se refere justamente a tentar minimizar tais eventos para as populações que recorrentemente sofrem com tais processos nas localidades em que habitam. Isso é só um exemplo de aplicabilidade com relação à Defesa Civil. Tem até uma notícia boa da Defesa Civil, que hoje tem uma profissional em geografia trabalhando na Defesa Civil de Recife, eu tenho certeza, na chefia, e na Defesa Civil de Jaboatão. E é bem interessante o que o senhor falou, porque eu não tinha nem ouvido ainda, mas quando eu fui lá, tive a oportunidade de conhecer. Ela falou sobre as identificações dessas áreas, né? De inundação na zona costeira e deslizamentos na área de morro. Como é importante essa identificação do perfil de risco de uma cidade, né? Aí é a atuação do geógrafo no planejamento urbano. E aí, adentro justamente que o Rodrigo colocou, né? Está mudando, tá? Está mudando a questão da relação da universidade, dos cursos com a sociedade, está mudando a relação, inclusive, do reconhecimento realmente do papel do geógrafo dentro dessa complexidade que compõe a espacialidade, principalmente a espacialidade urbana, onde você tem um adensamento forte de pessoas e que, consequentemente, demanda uma atenção maior dos gestores públicos. Eu queria complementar, João, o que o Oswaldo está colocando. Ele falou muito bem em termos práticos. Realmente, a gente passou por uma. A gente teve uma fase década de 90, mas foi justamente nesse período de estruturação da universidade, de expansão. Parece que os geógrafos realmente eles encolheram um pouco. Aí eu queria só, porque daí o Oswaldo falando, eu fiquei pensando umas coisas aqui que eu não tinha pensado antes. Eu queria. Porque essa questão do profissional geógrafo, realmente você ter um geógrafo. se vocês procurarem a história da Europa, dos países, os principais momentos, sempre tem geógrafos localizados de forma estratégica. Não é à toa que o Varenius estava lá na Companhia das Índias Orientais, que é um dos primeiros geógrafos da modernidade. Você vai ver Humboldt, conheci o rei da Espanha. Não é à toa o rei da Espanha para explorar toda aqui a América Latina. Hatzel estava totalmente vinculado à afirmação territorial da Alemanha, assim como a expansão territorial também a partir do imperialismo, Vidal de Lablache, Hartshorne nos Estados Unidos. Aqui também os geógrafos que trabalharam no IBGE e nesses diversos órgãos que você colocou. Mas aí umas coisas que eu fiquei pensando enquanto o Oswaldo estava falando, porque e uma coisa também que às vezes eu fico pensando em casa, em relação à história específica da geografia no Brasil. Porque realmente a gente tem um período de expansão muito grande a partir da década de 50, quando a UGI vem para cá, na década de 54. E querendo ou não, até na ditadura militar, para o bem ou para o mal, os geógrafos muito se vincularam ao Ministério do Planejamento, essa coisa, porque o IBGE foi trazido para o Ministério do Planejamento. Mas depois da abertura, e veja, aí que eu estou querendo colocar, de repente, qual que é essa situação do profissional geógrafo e por que a gente teve essa defasagem que já está voltando. A questão da profissão está se reafirmando. Mas daí eu fico imaginando, em termos históricos, porque quando... E não é que o geógrafo deixou de praticar, mas depois da abertura, do final do AI-5, em 78... Final de 78, início de 79, começou a valer, que você teve abertura, o pessoal voltou. A abordagem crítica, essa abordagem crítica marxista, ela ganhou grande peso político dentro da geografia brasileira. Então, como ela vinha para desvelar os problemas sociais que realmente estavam latentes e não estavam sendo tratados no Brasil, esse viés mais... de profissional ligado à empresa, do geógrafo, ele aos poucos parece que ele foi perdendo força. E outras profissões, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, engenheiro civil, começou a fazer a desenvolver trabalhos que antes envolvia os geógrafos. E isso a gente não necessariamente precisa tratar somente dentro do aspecto positivo. Eu o Oswaldo estava falando aqui enquanto estava fora do ar, que é justamente que eu estava comentando com ele, que essa carga de estudos da sociedade, isso daí, ela teve um marco definitivo, eu acho, no pensamento geográfico brasileiro. Se não é definitivo, pelo menos dos próximas gerações. Então, um discurso, por exemplo, como o que o Oswaldo falou agora, teve agora, né, na fala anterior, totalmente conectando processos físicos naturais com dinâmicas socio-urbanas, etc. Você vê, hoje em dia, o geógrafo, ele nesse sentido, ele é mais múltiplo do que ele... O geógrafo físico, ele não mais se cega em relação às contradições sociais. Então, de certa forma, essa defasagem que a gente teve em relação ao profissional geógrafo, ela está retornando agora. É claro que com passos mais lentos, porque as demandas elas ainda são muito técnicas, tecnicistas e pragmatistas, ainda exige do profissional uma visão mais unilateral. E o geógrafo ele tem essa visão mais ampla. Então, muitas vezes, em termos técnicos, eles preferem contratar um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, do que, de repente, por conta desse período, de repente, eles duvidam em relação à questão profissional da geografia. Mas é cada vez mais comum geógrafos participando em prefeituras. Eu tenho amigos que trabalham em prefeituras, trabalham em institutos, e inclusive trabalham em empresas. Essas grandes empresas, grandes mercados, tal, estudar quais são os melhores locais para você localizar um hipermercado, por exemplo. Então, só para dizer que essa defasagem, eu acho que agora, com esse retorno dessa profissionalização e desse papel profissional do geógrafo mais ligado às empresas, a gente tem vários alunos abrindo empresas para prestar consultoria ambiental. Então, acho que esse período, vamos dizer assim, que a gente teve, ele retorna, a formação que a gente adquiriu durante esse período, acho que ela retorna agora como fator positivo em relação à atuação do profissional geógrafo frente às diversas situações, que muitas vezes são técnicas, mas ele não vai mais se cegar em relação aos aspectos, de repente, social, de contradição humana que tem no fenômeno, né? Certo. Rodrigo, você comentou em relação aos naturalistas e às intencionalidades que eles tinham em relação até à própria exploração, né, ao colonialismo dentro aqui da América Latina. Então, eu vou trazer uma provocação aqui para a conversa. E aí, trazendo também em relação à geografia neopositivista, que aí é a geografia crítica, né, em relação aos marxistas, fenomenológicos, eles vão criticar em relação a quem a geografia estava servindo, né? E aí vai trazer em relação que a nova geografia estava ainda ajudando, né, facilitando o desenvolvimento do capitalismo e tudo mais. Então, hoje, vocês dois acham que a geografia está servindo a quem? A sociedade, enfim, as empresas, como você bem mencionou, a quem que está servindo? Sobre essa questão histórica, Arthur, a gente tem que lembrar do contexto, né? O que era o contexto da década de 60, né? Se a gente for pensar o que era o Brasil na década de 60, ou mesmo a Europa e os Estados Unidos, o pessoal estava queimando negro nos Estados Unidos na década de 60, né? Então, você vir com um discurso forte de oposição a uma ciência que era neutra em relação a isso é totalmente justificável nesse sentido, né? Então, só que, por outro lado, hoje em dia, isso até os grandes geógrafos... Eu tive um professor que ele foi aluno do Armando Correia da Silva, que, aliás, deixa eu falar de novo o nome do Armando Correia da Silva aqui, porque os alunos de graduação formados na USP não sabem mais nem quem é Armando Correia da Silva. E ele falava que o Armando Correia, que já faleceu, ele dava aula na Unesp de Presidente Prudente, lá em São Paulo. Ele falava que nas últimas palestras do Armando Correia, ele já falava assim, que essa geografia marxista, ela não necessariamente conseguiu cumprir com tudo que ela se propunha, né? Que era a questão de você diminuir, a questão das contradições, etc. E daí ele colocava, é isso que eu estou querendo colocar, mas ele já colocava que trabalhos de cunho neopositivistas ajudavam, já tinha trabalhos de cunho neopositivista que estavam ajudando a diminuir muito mais as contradições sociais do que, de repente, trabalhos de cunho dentro dessa área que se chama geografia crítica. Então, aquela coisa, a gente tem que falar que as multinacionais estão realmente submetendo a gente em termos econômicos e políticos, a gente pode falar, só que isso é uma coisa. Resolver os problemas, por exemplo, das ocupações irregulares e dos problemas que isso ocorre para a população, isso daí já é outra. Então, isso volta para a questão da fala que eu estava, né? Que os geógrafos físicos hoje, eles também já trabalham com essa dualidade, com essas duas perspectivas, tanto do social como do físico. Então, só para dizer que, hoje em dia, também a geografia neopositivista, ela também tem muitos trabalhos, a fala do Girão também exemplifica isso, tem vários trabalhos que ajudam a você diminuir as contradições sociais. Também, a neopositivista, hoje, ela ajuda, ela também ajuda. Agora, sobre a questão do para que serve, aquele negócio, né, Arthur? E, João, quem é que está praticando ela? Se for uma empresa, ela vai servir. Se for os quilombolas, que vão utilizar da geografia para tentar afirmar o território, a regularizar o seu território, que tem raízes históricas, é a coisa. Você está entendendo? Então, para que serve essa geografia? Depende de quem aplica. Se for o Pentágono ou o Ministério da Defesa, chamando geógrafos para os fins militares, né? Assim como os fins podem ser pedagógicos, os fins podem ser de libertação, como também pode ser de opressão, etc. Então, para que ela serve? E ela ainda é um instrumento fundamental para se entender o econômico, para se entender o político, para traçar estratégias. Depende de quem pratica, né? É, Arthur e Marcelo, vejam, nessa questão da para que serve, né? Eu diria que ela ainda serve para a guerra. Como os alemães disseram na Guerra Franco-Prussiana, quando, segundo os alemães, quem venceu a Guerra Franco-Prussiana foi o mestre de escola, a partir do reconhecimento do território francês por parte dos alemães. Mas, é como o Rodrigo bem colocou, a complexidade do campo de estudo da geografia é tal que ela realmente serve, é um campo amplo, tá? Serve ao capitalismo liberal, serve às populações, desde que, logicamente, ela tem um entendimento acerca de como essa geografia pode ser um sustentáculo justamente para as possibilidades de melhorias de vida na população. Então tem um leque de aplicabilidade amplo. Agora, a grande questão é as possibilidades de aplicação. Retomando, por exemplo, a questão dos governos militares, né, de 64 até 85, por exemplo, a questão das superintendências de desenvolvimento do Nordeste e as do Centro-Oeste, da Sudã, da Amazônia, que foram justamente superintendências, órgãos públicos que foram criados, pensado justamente para a implementação de um crescimento econômico, como diria Celso Furtado, e um posterior desenvolvimento econômico. Tá? A SUDENE, criada aqui em 59, por exemplo, tinha essa finalidade. Tá? Inclusive, era o grande sonho do geógrafo, o formado como geógrafo aqui no Departamento de Ciências Geográficas, era trabalhar na SUDENE. Tá? E muitos professores de geografia, até o final da década passada, década de 90, na última década do século passado, eram profissionais da SUDENE que trabalhavam no Departamento de Geografia. Tá? Mas, gradativamente, essa questão do geógrafo, o geógrafo trabalhando no setor público, veio caindo. Tá? Então, aí vem, é o que o Rodrigo bem colocou, a questão do regime militar. Ele tinha uma aplicabilidade, ele buscava uma aplicabilidade. Tá? Logicamente teve outras nuances, mas havia essa preocupação. Gradativamente, o que é que aconteceu na SUDENE? Ela foi decaindo nos governos, no governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, Fernando Henrique, e aí praticamente desapareceu. Tanto é que o prédio aqui está loteado e até foi desocupado, tá? por outras questões. Tá, inclusive sobre a responsabilidade da universidade, mas praticamente desocupado. Então a SUDENE ela perdeu a sua relevância regional que tinha. Tá? Então era um período realmente que o geógrafo ele tinha uma relevância do ponto de vista estatal, o próprio IBGE, tá? Mas que gradativamente a partir... Hoje você tem concurso do IBGE, é um geógrafo para a região Nordeste. Tá? São poucos geógrafos, inclusive. O próprio concurso aqui, o último que houve na SUDENE, me parece que nem vaga tinha especificamente para geógrafo. Era muito mais voltado para o pessoal da economia. Tá? Mas, em contrapartida, abre-se as portas no setor privado. Tá? Então, o setor privado hoje, como o Rodrigo bem colocou, muitas empresas estão sendo abertas, inclusive por ex-alunos, mas com empresas consolidadas estão contratando o geógrafo para trabalhar. Então, há uma aplicabilidade, há uma possibilidade de trabalho para o geógrafo, assim como sempre houve para o professor de geografia. Tá? A grande questão é como esse profissional está trabalhando para a sociedade. E aí, aqueles que ele colocou aí no intervalo, conversando com o Rodrigo, a geografia é uma ciência social. Tá? Temos nossas nuances físicas e do ponto de vista antrópico. Tá? Mas no próprio a geografia física está dentro do campo do conhecimento da geociência. A geografia humana, que abarca a regional, a urbana, a agrária, está dentro do conhecimento das chamadas ciências humanas. Mas é uma ciência social que deve ser aplicada para a sociedade, né? Deve ser aplicada para as demandas da sociedade. Né? Então, é essa questão que o geógrafo, o professor de geografia, deve ter, vamos dizer, o tino para trabalhar dentro dessa questão. O que a sociedade demanda? Que problemas a sociedade apresenta? Então, como o geógrafo ou o professor de geografia pode trabalhar essas problemáticas, né, seja no ensino, seja na pesquisa, para tentar justamente minimizar ou até mesmo chegar à resolução desses problemas que se colocam para uma sociedade. Certo. Então, com isso, a gente finaliza esse segundo bloco. Já já a gente comenta um pouquinho como que anda a geografia brasileira e sua aplicabilidade ainda também em relação à sociedade. Então, fique com a gente. Rádio Aconchego 88.5. Afeto que restava, uma grama que sobrou e eu guardava num chão úmido e macio, fértil e sadio, queria água. E então uma chuva bem miúda, um sereno de água turva, me encharcou e foi embora. Eu novo, ingênuo, louco, tal e qual uma criança, vi sereno, mas senti um temporal. Descobri da pior forma que a tua tempestade era só uma fantasia da minha imaturidade. Apressado que eu fui, me feri, agora o pus me mela. Meu chão tornou-se infértil e hostil, achou e nada floriu na minha terra. Confusão de aromas que eu sentia, era eu sabia que era um cravo e canela. Eu quis um dia florescer e dar minha flor pra você, mas você não quis. Eu grão encharcou e apodreceu, se afogou e morreu, depois você evaporou. Voltamos com o nosso último bloco para a gente conversar um pouquinho sobre a geografia brasileira, né? A geografia no Brasil tem uma longa caminhada. Virou disciplina escolar obrigatória pela primeira vez em 1837, no Colégio Dom Pedro II, e nas universidades chegou em 1934, na USP, com forte influência da geografia francesa, né? Desde então passou por tradicional, positivista, quantitativa, crítica. Como a gente comentou muito hoje, se preocupe em estudar o humano e essa expressão geográfica da espacialidade da sua existência, né? E por isso não tem como ficar alheio às transformações que vão se dando na sociedade e no próprio espaço. Aí a gente que vamos pensar um pouco, tipo, queria perguntar também, né, para a opinião, como dois profissionais que já tem bastante tempo, né, que inovações vêm sendo feitas nesses estudos geográficos brasileiros e como se relacionam com essas transformações do próprio país nos últimos tempos. Bora, João. Realmente, a história da geografia no Brasil, ela se confunde com a história da universidade brasileira, né? O Pierre de Fontaine, que veio ajudar a fundar o curso de geografia lá na USP, em 1934, foi ele que fez a aula de abertura da universidade. Então, a geografia, ela, ao longo da história, ela sempre participou de todos os movimentos dentro da geografia. Não é à toa que no período lá do Juscelino Kubitschek, de 50 anos em 5, a gente estava aqui, a UGI, que foi muito importante para as gerações futuras, Manuel Correia, Milton Santos, o próprio Absaber. Então, a geografia, ela sempre participou dentro desse movimento da história do Brasil e também da universidade brasileira. E dentro desse movimento, apesar de, desde esse período, a gente ter grandes geógrafos, e nós temos grandes profissionais, grandes geógrafos, a geografia, ela também, e Deu Oswaldo também vai poder falar, mas ela também, ela acompanhou esse movimento de expansão da universidade que a gente teve de 2000 para cá. Porque, e daí, nesse sentido, a geografia brasileira, ela se expandiu muito. Ótimo a gente ter esses grandes profissionais geógrafos dos períodos passados, porque eles ofereceram essa estrutura que agora a gente se apoia para tentar se diversificar. Fazendo esse paralelo entre geografia e sociedade brasileira, se vocês forem buscar a expansão dos grupos, a expansão da universidade, assim como a expansão da agricultura, da indústria, ela sempre responde a... Então, a geografia agora, ela está cada vez mais se diversificando, a geografia brasileira. É claro que, por exemplo, ela tem as suas especificidades. Agora, no bloco passado, a gente tava falando eu falei um pouco da história do profissional geógrafo. Isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não foi assim. Nos Estados Unidos, acho que eles não tiveram essa preocupação de defasagem em relação aos profissionais. Nada. Mas especificamente no Brasil, em comparação com as outras geografias do mundo, porque de vez em quando eu faço esse exercício, né? Eu vou olhar as principais revistas americanas, as principais revistas espanhola, Portugal, vou ver o que a galera lá no Congresso de Geografia lá da Espanha, o que eles falam. E fazendo essa comparação, a geografia brasileira, na minha opinião, ela está bem, em termos de discussão teórica, em termos de proposta prática de trabalhos. É claro que a gente tem vários campos que eles precisam ainda ser totalmente aprofundados. A própria perspectiva sistêmica, apesar da abordagem crítica, ela está muito presente dentro da cabeça, né, das gerações formadas, década de 80, 90 e ainda, mas cada vez mais, em relação aos outros países, a gente cada vez mais se diversifica. Então, eu acho que em termos de aprofundamentos teóricos, seja em termos de sistema, a gente tem muito ainda que fazer. Você veja, a própria abordagem humanística, se eu perguntar aqui para vocês quais são os principais geógrafos em perspectivas da abordagem humanística, vocês vão ter dificuldade para falar, porque ela está justamente em expansão. Assim como, por exemplo, eu trabalho com a perspectiva da teoria da complexidade, que é como se fosse as perspectivas da abordagem sistêmica. Tem tudo que ser feito. Eu sou um dos poucos que trabalham isso em termos de aprofundamento. E isso envolve toda uma construção teórica como um revertimento dessa teoria em metodologia. Veja, a abordagem humanística é um dos principais campos dentro da geografia. A abordagem da teoria da complexidade é uma das principais perspectivas dentro do campo científico. Então, a gente está tendo núcleos que estão avançando também em termos técnicos de aplicação dos sistemas de informação geográfico, do GIS. Então, A geografia brasileira é uma geografia que ela está borbulhando. A gente está no início ainda, pessoal. A gente está no início. Veja, a própria universidade, ela se expandiu agora, ela está se expandindo. Para vocês terem uma ideia, talvez o Oswaldo discorde, mas pelo que eu vivenciei, eu fui a primeira turma de alunos formados que se forma e já entra no mestrado, já entra no doutorado e com 30 anos, 30 e poucos anos, já é doutor direto. Meu orientador, que eu tive na iniciação científica, o Arnaldo Sakamoto, ele se formou e depois de não sei quantos anos que ele ia fazer mestrado, e depois ele já é consolidado dentro da carreira que ele ia terminar o doutorado. Então, só para vocês entenderem que a própria pós-graduação, e a pós-graduação ela é importante porque ela é estratégica para o aprofundamento dessa discussão teórica, metodológica, da questão do aprimoramento da aplicação prática. É uma expansão que é muito recente. Então, só para dizer que, em perspectivas, apesar dos nossos problemas infraestruturais, apesar dos revés que a gente está tendo, inclusive em termos contextuais, em termos infraestruturais de verba, essa coisa assim, mas a geografia brasileira é uma geografia que está antenada com as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu comparando assim um pouco, e não é falando mal, longe de cada um tem uma tradição e carrega essa tradição, né? Cada país carrega essa tradição, mas a gente não perde assim muito para as discussões que ocorrem. É claro que em outros países, como Espanha, Portugal, etc. E apesar que lá eles podem ter uma estrutura melhor para desenvolver em termos de universidade, essa coisa, mas isso não quer dizer que a gente também não tenha as nossas grandes contribuições e perspectivas sendo construídas. Com relação a geografia brasileira na atualidade, o que é que nós... Bem, a nossa geografia começou com os franceses, aí na década de 40, veio evoluindo, um pouco também de influência, especificamente na geografia física, dos norte-americanos, dos alemães, né? E aí grandes nomes do nosso conhecimento, da parte da geografia física especificamente, e aí eu estou deixando a dicotomia, estou sendo especificamente tomando um lado na dicotomia, professores como o professor Absaber, que eu tive a honra de conhecer, professor Cristofoletti, tá? Que foram grandes nomes da geografia física, especificamente para o campo da geomorfologia, eles deixaram como legado uma ampla gama de conhecimento, mas também de discípulos. Tá? Aqui mesmo, na UFPE, um colega nosso, professor Antônio Carlos, de Barros Correia, foi orientando o professor Cristofoletti, hoje se constitui um dos maiores nomes da geomorfologia brasileira. Tá? Antônio Carlos, ele abre, fecha os nossos eventos na área da geomorfologia e é um colega nosso e que nos dá justamente uma honra em relação a essa questão de como... E aí a questão de ter sido aluno foi orientando do professor Cristofoletti, nos dá justamente esse viés da reprodução. Tá? Como as classes sociais se reproduzem, também na academia há uma reprodução. Ah, então, nesse campo especificamente, estamos muito bem. Anteriormente, antes de começar o programa, eu estava conversando com os meninos, que a Universidade Brasileira ela pode se orgulhar de ser uma das únicas em todo o mundo, que já vai praticamente na quarta geração, que tem a liberdade, a liberdade da crítica. Ah, isso não se vê em todos os países. Né? E essa questão da crítica, da argumentação, é que propicia esse desenvolvimento. Isso não só para o campo da geografia, em todos os campos praticamente. Tá? Apesar de tentarem minimizar esse potencial de argumentar, de criticar os aspectos que são percebidos como errôneos na nossa sociedade, mas ela continua e vai sempre continuar. Tá? E a geografia ela avançou nesse aspecto justamente com essa questão da possibilidade de aplicabilidade do conhecimento geográfico. Tá? Então deixamos aquela questão do estudo relacionado à geomorfologia especificamente para processos, para formas, ou a climatologia simplesmente de dados que chove tantos milímetros em determinada localidade e passamos a aplicar esse conhecimento. Chove tantos milímetros em determinado bairro. E como isso reflete, por exemplo, para a sociedade, Ah, então como isso reflete na potencialidade da inundação, como isso reflete na potencialidade de movimentos de massa, falando mais uma vez especificamente na questão da defesa civil, e aí a gente expande isso, por exemplo, a questão da agricultura, tá? Então, apesar de todos esses avanços que nós temos, por exemplo, a questão do geoprocessamento, dos avanços da tecnologia computacional, mas a questão, por exemplo, da atividade de campo, é uma situação de aplicação, de reconhecimento do espaço, reconhecimento de paisagem, que o geógrafo pratica no seu curso. Tá? O curso de geografia, a licenciatura e mesmo o bacharelado, ele são praticamente específicos de universidades públicas, porque são cursos caros. Tá? Universidade privada, ela para bancar um curso, ela tem que oferecer um campo. E um campo, por exemplo, de geografia, que você passa 5-6 dias visitando municípios, localidades, unidades geomorfológicas diferenciadas, tipologias climáticas diferenciadas, demanda um custo que muitas vezes o aluno ele não pode bancar. Na universidade pública, você tem essa possibilidade. Tá? Então, havia cursos de geografia aqui, privados em Pernambuco, mas gradativamente foram fechando por conta justamente desse viés. Porque ou o aluno bancava o campo, ou a universidade não bancava. Então, não era realizado. Tá? E ainda hoje nós temos esse. É um dos grandes diferenciais do curso da geografia, justamente a possibilidade de realização de campo, que é praticamente metade da carga horária das disciplinas. Então, o campo é a prática. Tá? E essa prática de reconhecer a Caatinga, de reconhecer o litoral norte, de reconhecer o meio norte, Piauí, Maranhão, o litoral alagoano, esses aspectos de diferenciação de paisagem, esse sair dos muros, sair das paredes da sala de aula, é que dá o nosso diferencial. Tá? Então, essa diferenciação que a geografia traz, tá? Faz com que esse profissional ele tenha um preparo do reconhecimento, tá? E aí eu coloco isso justamente porque, infelizmente, as nossas co-irmãs aqui tem universidade que não tem campo, tem universidade que o aluno banca, tem universidade que não tem ônibus, tá? Mas a Federal de Pernambuco ela tem essa possibilidade e não é de hoje. Tá? Desde a minha graduação, no início da década de 90, ele sempre existiu. Tá? Ele é justamente um dos principais elementos que fortalece a geografia como campo de conhecimento com amplas possibilidades de aplicabilidade para a sociedade. Tá? Então, eu entendo, Arthur e Marcelos, e Rodrigo também, que a geografia ela se renova. Tá? Ela se renova, ela passa por determinadas crises, mas ela, mais do que nunca, ela se renova no sentido de que, gradativamente, ela percebeu a condição de aplicação que ela tem para a sociedade. Ela é uma ciência social e é uma ciência que é aplicável para que a sociedade possa contar com a mesma, para que possa avançar do ponto de vista socioeconômico. E, para tanto, faz-se necessário justamente esse reconhecimento da complexidade espacial, complexidade de pessoas que habitam determinados espaços, para que esses avanços tenham uma plenitude homogênea e não heterogênea, para que determinado bairro melhore em detrimento de outro, para que determinado bairro tenha água continuamente, enquanto outros passam 20, 15 dias, 30 dias sem água. Tá? Então, o reconhecimento do geógrafo, e mais do que tudo, levar esse reconhecimento para que a sociedade, tá, tenha esse entendimento e possa cobrar dos gestores, perpassa justamente pelo campo de conhecimento que o geógrafo expõe para a sociedade. Certo. Para finalizar, a gente terminar nosso programa, é uma pergunta mais direcionada. Então, vou direcionar primeiro ao Rodrigo. Então, eu queria perguntar qual que é a importância de estudar a epistemologia dentro da geografia, né? Falar um pouquinho mais da sua área, da sua atuação e tudo mais. Bom, vamos lá, João. Arthur, perdão. João e Arthur e Osvaldo. Vamos explicar primeiro o que é epistemologia. Certo. Epistemologia é uma subdisciplina da filosofia, a qual o objeto de estudo da epistemologia é você conhecer quais são as condições do conhecimento, quais são os critérios de verdade, quais são os princípios guias, etc. Então, essa fala agora que o Osvaldo colocou muito bem sobre essa complexidade que envolve o fenômeno geográfico, veja, isso exige que essa renovação que o Oswaldo muito bem afirmou, ela exige que a gente também repense, reflita sobre os nossos próprios métodos, sobre as nossas próprias teorias. Porque a realidade é dinâmica e as teorias, elas vão ter que se adaptar à realidade. Então, a epistemologia, ela é justamente essa parte dentro da geografia, e ela não é muito... Ela está se expandindo agora. Estão se abrindo concursos agora de epistemologia na geografia. Não são muitos concursos que abrem. Mas a epistemologia, ela é muito importante, porque ela é justamente a que vai, em termos pedagógicos para os alunos, ou em termos profissionais para o geógrafo, que vai permitir com que ele tenha esse olhar crítico em relação às suas próprias teorias. Porque as teorias, veja, toda teoria, todo método, ele é seletivo. Então, ele abarca certos aspectos e não outros. E a gente, como eu já tinha comentado, a modernidade, ela carregou muito essa questão da unilateralidade. Então, a ciência, ela quis ser monística, ela explica tudo. A dialética quis ela por ela explicar tudo. A abordagem humana. Então, a gente teve esses diversos vieses, mas o problema, isso, década de 70, década de 80, década de 90, a partir de 2000 para cá, com essa intensificação, por exemplo, da crise ambiental, dos problemas que se mostraram cada vez mais complexos, a gente tem que voltar nas nossas teorias. A gente tem que novamente refletir o marxismo, a dialética, para ver quais aspectos que eles não estavam bem abordando e que agora exige com que se aborde. A gente tem que repensar o próprio método científico dentro da abordagem sistêmica, e essa é uma das perspectivas que eu trabalho, para você, por exemplo, tentar reconhecer quais são as novas perspectivas que se abrem, quais são as novas teorias, o que isso se reverte em termos de abordagem metodológica e como isso ajuda, veja, dentro desse caminho teórico-metodológico, como isso ajuda a resolver o problema prático lá, os problemas da sociedade, as demandas da sociedade. E sem um pensamento epistemológico, você não avança, e pessoal, acredite, não se avança em termos teóricos metodológicos, se você não fizer essa crítica, essa reflexão crítica em relação às próprias teorias e às metodologias que derivam dessas teorias. Então, a epistemologia, dentro do campo de geografia, ela é fundamental justamente porque a geografia ela lida com esse múltiplo, que vai desde a causalidade mais física até o aspecto da vivência, do simbólico, mais até a característica mais humana, que seja ansiedades, que seja os medos de vivência ao espaço. Então, como lidar com isso? Quando, por exemplo, a gente vai pensando aqui agora, do que estava ouvindo, de repente, a pessoa desenvolve uma topofobia em relação, por conta das enchentes. De repente, a pessoa vive enchentes periódicas e ela começa a desenvolver fobias em relação ao espaço de cada vez que desenvolve chuvas, ela fica com medo daquilo. Você vê aspectos simbólicos ligados totalmente com o desenvolvimento urbano e aspectos causais da dinâmica do rio. Como que a gente fala, como que a gente faz, por exemplo, dentro de uma perspectiva sistêmica que consegue bem lidar com essa relação, essa questão das repercussões no sistema hidrológico? Como que a gente incorpora o simbólico? Para a gente pensar essa incorporação do simbólico dentro da perspectiva sistêmica, a gente precisa desconstruir ela. A gente precisa saber em que princípios ela está pautada. Quais são os critérios de verdade que ela está assumindo e quais novos entendimentos o contexto científico traz para a gente conseguir repensar essa teoria do sistema. É isso que eu estou... Um dos aspectos que eu estou fazendo é isso. Por exemplo, dentro do que eu estou trabalhando, eu estou buscando, a partir da biologia, dentro da perspectiva sistêmica, vindo da biologia, como que a gente pode resgatar, dentro dessa perspectiva biológica, sistêmica, como que a gente pode resgatar o simbólico, por exemplo. Veja, o sistêmico ele é muito aplicado dentro da perspectiva da causalidade física. Mas também envolve relações humanas, relações... Mas como que a gente incorpora isso? Como que a gente tem que fazer isso? Isso, inevitavelmente, passa por uma crítica à teoria e uma reflexão em relação à metodologia. E isso é o problema tratado pela epistemologia, né? Certo, certo. E aí, para finalizar, né, perguntar a Girão, que trabalha mais com a área de geomorfologia, perguntar, né, qual a importância de estudar a geomorfologia e comentar um pouquinho em relação até ao grupo de pesquisa que trabalha um pouco mais com a antropogeomorfologia, né, tudo mais. Okay, Arthur, bem, a geomorfologia como campo de conhecimento da geografia física, tá, ela trabalha basicamente com a questão da dinâmica da modelagem do relevo. Então, processos que levam justamente a modelar o relevo. Então, processos erosivos, movimentos de massa, o próprio processo de enchente, inundação em canais, são processos inerentes aos sistemas naturais de determinadas localidades. Tá? E essa dinâmica ela vai gerar formas. Tá? Então, formas como, por exemplo, falando do Recife, a planície que compõe a parte central do Recife, denominada de planície fluvio-marinha, uma planície composta justamente por sedimentos marinhos e sedimentos fluviais derivados dos inúmeros rios, dentre os principais, o Bibiribe, Capibaribe, Tigipió, que vai justamente, quando os momentos de inundação, despejar sedimentos e forma essa área planeada que temos, assim como a área dos morros, que são áreas de encostas, que compõem uma chamada formação barreiras, uma formação geológica que abarca boa parte do território litorâneo brasileiro, desde a região norte até a região sudeste, alguns colocam até a região sul. Então, essa dinâmica que vai modelar o relevo, que vai gerar formas, é justamente o campo de conhecimento da geomorfologia. E como esse campo de conhecimento pode ser aplicado? É justamente a partir do reconhecimento da ocorrência de tais processos que podem repercutir na forma de eventos, que podem levar justamente à questão do risco, do perigo. E aí vem essa conotação da aplicabilidade do conhecimento geomorfológico, especificamente falando de uma área que sofre com tais processos e que é densamente povoada, como é o caso da cidade do Recife. Mas há N aplicabilidades, impactos ambientais correlacionados, por exemplo, com a questão da construção de barragens. Então, barragens que são construídas para a armazenagem de água. Então, você tem uma mudança na dinâmica daquele canal onde foi implantado a barragem, que a montante, ou seja, acima da barragem e abaixo dela, vai modificar toda a hidrodinâmica do canal. Então, esses aspectos naturais ou impetrados pela ação humana, tá, que podem gerar, inclusive, até aceleração de determinados processos, compõem o campo de conhecimento da chamada geomorfologia. Tá? E aí, atualmente, nós tivemos um avanço do que a gente chama hoje de antropogeomorfologia, que é um campo de conhecimento relativamente recente e que nós vamos justamente buscar como o ser humano, tá, a ação antrópica, ela pode justamente modificar aspectos da dinâmica natural, da dinâmica geomorfológica. Tá? Então, é a questão, por exemplo, de ocupação de morros, de encostas. Como a ocupação ela vai trazer consequências adversas para a dinâmica natural, a erradicação de cobertura vegetal, implantação de residências, o sobrepeso da residência que pode justamente gerar uma aceleração de processos de movimentos de massa, a própria ocupação em áreas de planície, a impermeabilização dessas áreas que vai justamente gerar uma aceleração do lançamento de águas em níveis de base, que são canais e que vão acelerar o mecanismo de vazão e, consequentemente, de inundação, até porque a área foi impermeabilizada. Então, essas nuances da ocupação atrelada à modificação da dinâmica do sistema geomorfológico é o campo da chamada antropogeomorfologia. Tá? E ainda há um outro, relativamente, ainda, talvez mais recente ainda, que denominamos hoje de etnogeomorfologia, que é justamente o campo em que nós vamos trabalhar com como determinados grupos sociais eles percebem processos geomorfológicos. Né? Tivemos um problema, um trabalho recentemente defendido por uma aluna de mestrado do Ceará, mas que defendeu aqui em Goiânia, a percepção dos processos da dinâmica marinha e mesmo climática para os pescadores de Goiânia, aqui no litoral norte. Tá? Então, tipo, você tem determinados processos e formas que têm uma nomenclatura do ponto de vista acadêmico, mas que o pescador, ele percebe, algumas vezes até com uma certa equivalência da terminologia, mas com outras terminologias que são diferenciadas, porém são relacionadas aquele pertencimento que ele adquiriu de gerações passadas. Ah, então é um campo em que você vai interagir o senso comum de uma população com os aspectos acadêmicos de determinado campo de estudo. Então isso pode ser aplicado à linha de costa, como foi no caso de Goiânia, pode ser aplicado a nível de fluvial, a nível lacustre, enfim, em N localidades em que você tem processos e formas e em que você também pode repercutir no que se refere a como esses moradores percebem esses processos e essas formas que são eminentemente de caráter acadêmico correlacionado com o campo da geomorfologia. Maravilha, maravilha. Eu acho que se eu fosse resumir essa conversa, sim, mas eu diria que geografia, né, é incrível, né, na sua complexidade e tudo mais. Então, quero agradecer mais uma vez a presença até esse horário do Oswaldo Girão, de Rodrigo. Obrigado mais uma vez. E quero convidar, né, vocês fiquem ligados. Mais à frente teremos mais outros episódios em relação à geografia. E com isso a gente finaliza esse programa. Então, obrigado a quem ficou com a gente até agora. E é isso. Temos um programa. Boa noite.